Falar de memória. Sejam bem-vindos a Falar de Memória, sempre com João Guedes. Voltamos ao ponto onde deixámos o último programa. Falávamos do 1, 2, 3, o episódio porque ficou conhecido em Macau, a manifestação, os ecos da Revolução Cultural Chinesa, uma revolução que arrancou, fez no passado dia 16 de maio, 50 anos, não tanto como na China, mas em Macau também se viveram tempos conturbados, João. Exatamente, viveram-se tempos conturbados e, claro, ao nível de Macau, uma cidadezinha pequenina, poder-se dizer que comparativamente foram, se calhar, tão conturbados como foram na China, porque isto, no fundo, acabou por ser declarada a lei marcial, houve... Recolheram obrigatório. Recolheram obrigatório, houve tumultos nas ruas. Oito houve, mortos. Exato, umas dezenas largas de feridos, um pedido de desculpas do governo português ao governo chinês, estava cá o governador Nobre de Carvalho. Vale a pena, resumidamente, contar o que aconteceu. O que aconteceu é que o governador Nobre de Carvalho, que vinha para aqui fazer a sua comissão de serviço e vem para aqui completamente ignorante do que é que se estava a passar em Macau, ele é informado do que se passa em Macau quando chega a Hong Kong e é o governador de Hong Kong, que o governador de Hong Kong costumava receber sempre os governadores de Macau e trazê-los até aqui às proximidades de Macau. Não é trazê-los, acompanhá-lo. E de maneira que durante essa conversa que tiveram na travessia do Rio das Perlas, o governador de Hong Kong pergunta ao governador Nobre de Carvalho, então o que é que o senhor vai fazer relativamente à situação de Macau? E o Nobre de Carvalho, espantado, mas que situação, exatamente? E então o governador de Hong Kong expõe-lhe o que se passa e, portanto, pode dizer-se que Nobre de Carvalho cai aqui literalmente de paraquedas. O que é que ele encontra? Encontra uma situação tumultuosa nas ruas, em todo lado, violência latente, as organizações nacionalistas e comunistas em pé de guerra, e de maneira que depois há uma... a tropa é posta nas ruas, dá-se um incidente ali na rua central, onde era o comando da Polícia de Segurança Pública. Isto depois do Palácio do Governo ter sido invadido por guardas vermelhos diariamente, que brandiam o livro vermelho das citações do mal. Exatamente. Gritando palavras de ordem contra a presença portuguesa. Exatamente. Essa gente eram os estudantes, principalmente os estudantes da Escola Hong Kong, que ainda hoje está ali. Hoje é uma escola importante, já era importante na altura, que era a Escola Comunista, que formava os quadros e onde estavam os chamados agentes comunistas, não é? Tinham vindo, aliás, professores da China Vermelha, como se dizia, para a Escola Hong Kong, para iniciar a doutrinação dos estudantes dos diversos graus de ensino. E tudo isso debaixo das barbas da administração portuguesa. Exato. Que não... não se apercebeu lá muito da profundidade do problema. Exatamente, era bom. Macau não estava dotado de um sistema de informações, não é? Tinha uma secção de informações da Polícia de Segurança Pública que fazia o serviço que a PIDE não podia fazer aqui, mas era um serviço de polícia, eram informações policiais, portanto não havia informação política, não havia sistema nenhum. E por isso é que levava aqueles relatórios completamente fantasiosos de que falamos aqui no programa anterior do Comandante Mota Cerveira, que chamava comunista o Owen, quando na verdade o Owen nunca foi comunista, nem seria comunista. E é o Owen que tem um papel importantíssimo no 1, 2, 3. De mediação. Exatamente, de mediação. Porque ele era de facto o homem consensual, mas temos que ver, há muitas interpretações sobre as razões do 1, 2, 3, etc, etc, etc. Creio que cada analista terá a sua. Virão ainda novas interpretações. A única coisa que se sabe ao certo é isso mesmo. Estudantes no Palácio da Praia Grande a recitar o livro vermelho ao governador, no seu gabinete, o enxovalho das autoridades coloniais portuguesas, o desencadear dos tumultos com a história da construção da escola na Taipa, exatamente, que, portanto, demora muito a escola era comunista, lá está outra contradição, uma escola comunista, mas, no entanto, funcionava na Taipa, estava ali o administrador civil... Rui de Andrade. Andrade, exatamente Rui Andrade, que tinha ordens para reprimir o comunismo, mas todos os dias ele entrava ao serviço lá na administração civil e via ali os estudantes a cantarem a Internacional, exatamente. Portanto, Macau era assim uma e portanto, o 1, 2, 3 pode ver-se a dois níveis. Um é o nível político, outro é o nível político local, eu diria, económico ou financeiro, portanto, os interesses locais. Também se jogavam. Jogava-se por... a manutenção do status quo, digamos. Exatamente. Assim. Na altura está em plena ascensão o jogo. Uma concessão recentemente feita a Stanley. Exatamente. E está em perigo a concessão do ouro. Que era dominada por Oin e pelos exatamente. Outros empresários patrióticos. Exatamente. E estivesse ou não estivesse realmente em perigo a concessão do ouro, certo é que Oin temia que houvesse alterações, como tinha havido anteriormente, quando chegou o governador Silvério Marques, que acabou com a concessão ao Futakiam e a dar ao Stanley Oh e aos seus sócios. E, portanto, daí talvez Oin e os seus homens terem deixado as coisas correr e só intervieram quando estavam já numa posição de força e podiam intervir. Outra questão é a questão política, que é a diferença de pensamento entre dois dirigentes locais do Partido Comunista, um, Ho Chi Minh, e o outro, o Dr. Olon, médico do Hospital Qianghu. O Dr. Olon está nitidamente ao lado dos guardas vermelhos e de Limpiao, e Ho Chi Minh, pelo menos, se é que não se declarou claramente, pendia para a facção de Xuanlai, portanto, preferiu, e do Marechal Liège Jianing, que também era um homem que não estava com o Limpiao nem com a Revolução Cultural. Por outro lado, havia a questão política geral, que era Pequim. Ora, Pequim precisava de afirmar que em qualquer momento poderia tomar conta desta pequena colónia, mas Pequim não estava interessado particularmente em Macau, estava interessado em Hong Kong, portanto, em medir forças com a Inglaterra e saber qual seria a reação da Inglaterra no caso de uma tentativa de retomada de Hong Kong e Macau. Exatamente. Ora, a questão é que Pequim, nesse momento, estava mal vista no movimento comunista internacional, porque mantinha no seu território duas colónias ocidentais, não é? Estava essa situação. Exatamente, Stalin tinha feito saber que isso não era possível, os comunistas não podiam manter uma coisa daquelas. De maneira que... Mas a China precisava de ter estas colónias, que eram sobretudo portas abertas. Exatamente, nomeadamente do ouro que aqui Oin negociava. Atenção, ele não fazia contrabando nenhum. Era legal. É que Portugal não tinha assinado o Tratado de Bretton Woods, e de maneira que a passagem do ouro aqui em Macau era normal. Claro que o ouro era, isto aqui era uma sugerência de Hong Kong, Oin controlava o ouro aqui em Macau, mas o ouro na verdade era de Hong Kong, passava pelo banco Hang Seng, pelo Hong Kong and Shanghai Bank, etc. Bom, enfim, seguramente não passaria pelo Banco Nacional Ultramarino. De maneira que há vários planos em que tem que se ver a ocorrência do 1, 2, 3. Não há só um plano e portanto, todos os comentários acerca dessa situação são possíveis, são legítimos e podem ser avalizados pela documentação que existe. Dentro de poucos anos, provavelmente, chancelarias da República Popular da China serão abertas e saberemos muita coisa. Mas o que acontece, de facto, é que Macau é o balão de ensaio para os acontecimentos que teriam lugar logo em julho. Em Hong Kong. Em Hong Kong, exatamente. E aí a receita aplicada em Macau é a mesma, aplica-se em Hong Kong, só que claro... Um desfecho diferente. Em Hong Kong é diferente porque começa porque o governo de Hong Kong tinha um sistema de informação política muito bem organizada, sabia quem eram os dirigentes dos guardas vermelhos, etc, etc, etc, de maneira que houve uma situação de quase exceção durante alguns dias, no que se poderia chamar o verão quente de Hong Kong, mas rapidamente os líderes comunistas são todos presos e a sublevação é completamente desarticulada e os guardas vermelhos nunca conseguiram atravessar os portões da residência do governador de Hong Kong. Ao contrário do que aconteceu aqui. E assim recordamos o episódio que ficou conhecido como 1, 2, 3, foram os ecos da Revolução Cultural Chinesa em Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.